Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. Sou negra, pobre, lésbica, mãe, solteira, adolescente. Mulher. Soy negra, pobre, lesbiana, madre, soltera, adolescente, mujer que lucha por todos. Y todas. Los cobardes que me asesinan no saben que vivo en cada sonrisa. Ellos no ríen ni lloran. No saben que puedo seguir diciendo: este es mi nombre. Esta, mi negrura. Ni que me multiplico en cada turbante del mundo, en cada rincón de las favelas, en los pechos de las mujeres, en las plegarias del pueblo. Ellos no saben, ignoran. ¿Qué puedo decir? Este es mi nombre. Me llamaron Marieli. Me mataron Marieli. Este es mi cuerpo. Presente Marieli. Soy negra, pobre, lésbica, mãe, solteira, adolescente, mulher. Que luta por todos e todas. Os covardes que me assassinam não sabem que vivo em cada sorriso. Eles não riem nem choram. Não sabem que posso seguir dizendo: este é meu nome, esta minha negritude. Nem que me multiplico em cada turbante do mundo, em cada canto das favelas, nos peitos das mulheres, nas preces do povo. Ah, eles não sabem. Ignoram que posso dizer: este é meu nome. Chamaram-me Marielle. Mataram-me, Marielle. Este é meu corpo, Marielle, presente. O que é feminismo para você? Salve, salve, Mara Mendes. Feminismo é ampliação de horizontes, é efetividade, garantia de direitos para a mulher. É uma luta constante, diária e árdua para nos mantermos vivas. Vencemos e perdemos muitas batalhas, mas continuamos por nós e pelas próximas gerações. Se uma pessoa está tentando prejudicar seu lado emocional, afaste-se. Você deve estar sempre em primeiro lugar. Não permita ser chamada de desequilibrada, louca em nenhuma circunstância. Se a pessoa, seja qual for a relação que tenha com ela, dizer que faz pro seu bem porque você precisa ouvir, porque te ama, caia fora. Chiquinha Gonzaga fez essa música em 1899. E ela foi a primeira musicista profissional do Brasil. Mulher desquitada em 1899. E que era? Era puta, né? E ela não tinha o que fazer para ganhar dinheiro, porque tinha sido expulsa da família. Então ela foi fazer a única coisa que ela sabia fazer na vida, que era tocar piano. E ela tocou piano e fez essa música e outras, mas essa foi a que ficou conhecida. E ela inventou o gênero marchinha de carnaval. Porque até então o carnaval era dançado com tangos e valsas e qualquer outra música, mas não tinha uma música específica. Então essa, que todo mundo conhece, é a primeira marchinha de carnaval que se conhece. Vamos cantar junto? Um abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Um abre alas que eu quero passar. Um abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Muito obrigada. E acabamos de ouvir Lila Borges cantando O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. E antes, a Belle mandou o recado no Papo Reto. Em 7 de março de 1942, falecia Lucy Parsons, anarquista afro-americana, membra fundadora da Industrial Works of World, IWW, e poderosa oradora das mulheres trabalhadoras e presos políticos. Um pouco mais dessa história vou deixar na descrição desse episódio. Na sequência, ouviremos O Beating Trio, Elas por Elas. Sem medo de nada. Hoje é dia de luto, hoje é dia de luta, hoje é dia. É com muita alegria que divulgamos que em 3 de março o programa Fala Mulher foi ao ar. Convido a vocês a ouvir. A trabalhadora, a chefe de família, a produtora, a feminista, levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado, não é? Ser mulher! Sim, eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Sim, sim, eu sou mulher, vou sempre avançar. Sim, sim, eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Fala, mulherada! Tá começando agora, um programa que veio pra dar vez e voz à mulherada da nossa cidade. O programa Fala Mulher. No programa de hoje, a gente vai ter muita música boa, dicas sobre saúde, direito das mulheres, cultura, a respeito do nosso dia de luta que está chegando aí, o dia 8 de março. Vamos também ouvir a dona Vilma Martins, integrante do coletivo Mulheres do Gal, contando um pouco da sua história de luta na comunidade União de Vila Nova e os desafios de ser mulher nos dias de hoje. Mas é só isso? Não! Fica com a gente que tem muito mais por aí. E para abrir os nossos trabalhos com uma energia lá em cima, vamos de música! Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se. Esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. Tome a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Eu nunca me cali, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina. Precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Você acabou de ouvir Não Precisa Ser Amélia, da cantora Bia Ferreira. Você sabia? Você sabia? Muita gente acredita que o Dia Internacional da Mulher nasceu em razão de um incêndio numa fábrica têxtil dos Estados Unidos. A tragédia de fato ocorreu e matou mais de 100 trabalhadoras em 1911. Mas o episódio não aconteceu no dia 8 de março, nem tampouco foi o que deu origem à famosa data. Em 1908, as socialistas americanas já haviam criado o Dia da Mulher para reivindicar o direito ao voto. Inspiradas nesse exemplo, socialistas de diversos países reunidas em Copenhague, na Dinamarca, em 1910, aprovaram a proposta de um dia de luta internacional, mas sem ainda definir uma data específica. Foram as manifestações das mulheres na Rússia, em 1917, que motivaram a escolha do 8 de março. Naquele dia, as trabalhadoras saíram às ruas para protestar contra a fome e a miséria geradas pela Primeira Guerra Mundial. Esse acontecimento foi o estopim para a Revolução Russa. Desde então, o Dia Internacional da Mulher é celebrado na mesma data em diversos países do mundo, marcando de vez o calendário da luta feminista internacional. A verdadeira origem do 8 de março ficou esquecida durante muito tempo, em especial a partir dos anos 30. O sentido de luta foi corrompido e o viés de reivindicações das mulheres foi deixado para trás, transformando a data em uma festa de exaltação da feminilidade. Com a segunda onda do feminismo a partir dos anos 60 e a incorporação da data ao calendário da Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional da Mulher voltou a representar uma data importante na luta do movimento de mulheres mundo afora. Desde os anos 80, no entanto, as empresas e os meios de comunicação vêm tentando transformar o 8 de março em um evento comercial, que se resume a flores e homenagens à mulher. Mas nós, mulheres feministas, sabemos que a data representa mais do que isso. Trata-se da luta pela igualdade entre mulheres e homens e pela transformação da sociedade. Afinal, para mudar a vida das mulheres, temos que mudar o mundo. E para mudar o mundo, temos que mudar a vida das mulheres. Para seguir nessa pegada, vamos agora de mais música. Subestima meu poder. Não sabe que sou cacto e vou sobreviver. No ambiente mais árido que vou florescer. No ambiente mais árido que você vai me ver. Vou sobreviver no ambiente mais árido que vou florescer. No ambiente mais árido que você vai me ver. Você acabou de ouvir Frodicactus, da cantora Carolzinha da Silva. E dando continuidade à nossa programação, se liga nas dicas. Mulheres têm direitos. Olá, ouvintes. Eu sou a Ivone. Eu vou falar para vocês sobre os 12 direitos das mulheres estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas. Primeiro direito, direito à vida. Segundo, direito à liberdade e à segurança pessoal. Terceiro, direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação. Quarto, direito à liberdade de pensamento. Quinto, direito à informação e educação. Sexto, direito à privacidade. Sétimo, direito à saúde e proteção desta. Oitavo, direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família. Nono, direito a decidir ou não ter filhos e quando tê-los. Décimo, direito aos benefícios do progresso científico. 11, direito à liberdade da reunião e à participação política. E o 12, direito a não ser submetida à tortura e maus-tratos. Esses são os 12 direitos que todos os governos do mundo inteiro devem seguir. São direitos das mulheres que devem ser respeitados por todos os países. Um abraço a todas e todos. Dicas de saúde. Olá, ouvintes do programa Fala Mulher, sou auxiliadora. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define o seguinte: a saúde da mulher difere da do homem em muitas maneiras. Ela constitui-se como um exemplo de saúde da população, onde a saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. E quando se trata da questão da saúde da mulher, ela é muito mais complexa. Nós temos a questão ginecológica, que é a questão sexual e reprodutiva da mulher, né? A saúde sexual e reprodutiva da mulher está dentro da questão ginecológica. E aí nós temos, dentro dessa questão ginecológica, o câncer de colo de útero, que está dentro das 10 maiores doenças que mais matam as mulheres, como também o câncer de mama, né, que também está dentro das 10 que mais matam as mulheres. E também, dentro dessas questões, da questão ginecológica, tem a questão das DST AIDS, que também se trata dentro dessa questão ginecológica, né? Claro que a questão das DST AIDS, elas são doenças sexualmente transmissíveis. Então, quer dizer que todo mundo que transa vai ficar doente? Não, né? Mas tem pessoas que estão mais propícia para adquirir as doenças. Por isso que se fala muito do preservativo. Em toda e qualquer relação que você tiver que não for com um parceiro cotidiano, que você acompanha há muito tempo, é sempre bom usar o método contraceptivo, que nós temos tanto preservativo masculino quanto feminino. E tudo isso tem nos postos de saúde, tá? Você procura nas unidades. Olha, eu quero um preservativo feminino e vai ter lá. Tem também dentro da questão da saúde da mulher, que é a questão do planejamento familiar, né? Que é quando a mulher quer decidir ser mãe, ter filho ou não. Eu decidi ser mãe, então eu vou ter quantos filhos? Isso tudo está dentro do planejamento familiar. É no batuque do tambor! Fala, mulher! Meu nome é Tamires, eu sou militante do MAB da Zona Leste, eu moro em Itaquera. E para mim o maior desafio de ser mulher atualmente é a gente ter que comprovar no dia a dia que a gente tem tanta competência, seja profissional ou acadêmica, quanto os homens. A gente dominar espaços que são majoritariamente masculinos, sendo mulher, é um dos maiores desafios atualmente. E o 8 de março, para mim, significa resistência. É mais um ano, no 8 de março, que as mulheres seguem resistindo, que a gente não vira estatística de feminicídio, que a gente segue buscando dominar espaços que são masculinos, que são dominados por homens. E o 8 de março, para mim, é isso, é resistir para existir. Ah, legal, legal. Acabamos de ouvir aí o depoimento da Tamires, militante do MAB de Itaquera, a respeito do 8 de março e o papel da mulher na sociedade. Você vai ouvir sobre o pedido da Vilma Martins a canção Casa no Campo, da cantora Elis Regina. Eu quero uma casa no onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Casa no campo do tamanho ideal, pau a pique saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros. E nada mais. É no batuque do tambor. Fala, mulher! Meu nome é Vilma Martins, tenho 51 anos, sou natural de Jaboatão dos Guararapes, é uma cidade de Recife, Pernambuco. Há 27 anos atrás, eu vim para São Paulo, aqui para uma comunidade chamada Jardim Pantanal, hoje é União de Vila Nova, e hoje eu sou integrante do coletivo Mulheres do Gal. O coletivo das Mulheres do Gal, ela atua com as mulheres da nossa comunidade, levando a essas mulheres o protagonismo feminino, uma relação com a natureza, o cuidar da natureza e dela sair uma alimentação saudável, orgânica, e a gente gera renda para essas mulheres. Não é só no contexto aqui, né? Graças a Deus a gente crescemos tanto, né? Graças a Deus a gente, nosso trabalho foi tão transparente que hoje a gente consegue levar isso até para toda a capital paulista, em vários locais, até em Suzano, Guarulhos. A gente vai lá e mostra nosso trabalho, dá oficina, dá palestra. E é isso que a gente, a nossa missão como Mulheres do Gal é o protagonismo feminino. O desafio de ser mulher nos dias atuais, eu considero que é a mesma, é uma afirmação, né, do ser feminino. E essa afirmação, essa luta por esse posicionamento, passa-se anos, passa-se séculos, e a luta é árdua e é a mesma. É afirmar, né? É nossa valorização, nossa qualidade. É não aceitar, né, as frases que ser mulher é ser frágil, porque mulher é forte. Mulher é muito forte. Mulher, ela acorda de manhã, pega o filho, umas leva para a creche, outras leva para a escola, e de lá deixa no trabalho. E chega no trabalho, trabalha a mesma parcela de homens. E trabalha até às vezes mais. Tem mulheres que ainda fazem mais do que o homem no trabalho, e na hora de receber, recebe menos, porque por ser mulher, gente, não dá. Por ser mulher, recebe uma porcentagem a menos. Chega em casa, essa mesma mulher, às vezes já passa, na escola já traz de volta, para filho, para casa. Às vezes chega e ainda vai fazer janta. Já tinha deixado um cesto de roupa na máquina batendo. Quando chega em casa à noite, ainda vai colocar no varal. Ou às vezes já tinha colocado antes de sair. E quando chega em casa, tira do varal, dobra, guarda. Aí ali faz janta, cuida do filho, cuida do marido. E a última a dormir, né? E ainda se fala que uma mulher é o quê? Um ser frágil. Não se dá o valor que se tem, que se deve ter. O respeito também, que isso é até uma falta de respeito, né? E ela escuta isso na vida profissional, na vida afetiva, que muitas vezes é fraca. Ah, é mulher, né, mulher? Então, mas isso aí vai acabar, né? Porque a luta é árdua e estamos cada vez mais se unindo, unindo cada vez mais, indo para cima, ensinando as nossas meninas, né? O valor que elas têm. Eu tenho 4 filhas. E a cabeça, graças a Deus, que eu tenho hoje, a minha mãe não tinha. E assim vai sucessivamente para poder a gente chegar a ter o valor merecido. For preciso, nós vamos para a rua. Já foram outras, né? Atrás de nós já foram. Outras que virão também nessa luta de afirmar, né, o ser feminino, o ser mulher. Fui criada por mulheres, né, rodeada de mulheres muito fortes, mulheres que foram minha base, que são ainda também, ainda tem algumas que moram aqui perto. E o que dizer do Dia da Mulher? É a mulher se afirmar, querer, né, o lugar dela, reivindicar por direito o lugar de ser mulher, e não nunca desistir, né, e correr atrás do prejuízo. Né, sempre estar ali firme, mostrar a força que ela tem, né, o seu interior, né, fluir tudo que ela tem, né, e é isso. E que tenhamos mais consciência, né, e que temos mais agregar mais mulheres nessa luta. E é isso. E ficam super convidados a tomar um chazinho aqui com nós. Nós acabamos de ouvir o depoimento da dona Vilma Martins, onde ela trouxe o seu exemplo de vida como inspiração para todas nós, mulheres. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras a ser publicada e é considerada uma das mais importantes autoras do país. Carolina viveu a maior parte da sua vida na favela do Canindé, região central da cidade, sustentando seus 3 filhos como catadora de papel. Em 1960, teve seu diário publicado sob o nome de Quarto de Despejo. O grande sucesso do livro motivou a gravação do disco com o mesmo nome em 1961. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Nenete da favela. Salve ela, muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muito existir, preparando a sua bagagem. Vai lá pro Estados Unidos. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela, a vedete. aparece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, ô, salve ela, a vedete da favela. Maria conta a vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá pro Estado Unidos. Salve ela, ô, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ô, salve ela, salve ela, a vedete da favela. E lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa. É, é, é, é, é, é, é, é,